em Salvador na escuta do Mike Hotel Charlie. Prossiga, Mike Hotel Charlie. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque, área remota, posição 12, para o finger de número 10. É, Mike Hotel Charlie, confirmando da remota do pátio principal até o finger 10, é isso? Afirmativo, senhor. Autorizado, chame ao término. Por aceito, grato. é o Hotel Charlie retornando. Prossiga. Informando o término do reboque, ponte 10, bom dia e obrigado, senhor. Bom dia.